outro dia apareceu. Magia pra mata quem sempre nos protegeu. A nossa aliança só funcionava porque eles tinham todo o monopólio do poder. Todos perceberam que tínhamos ficado mais sorte. Decidiram que o meu povo merecia amor. Crianças queimadas, foi um inferno. A partir de hoje todos os trocos são de lacero. Enquanto respirarem, meu ódio será eterno. Eterno, eterno, eterno, eterno. Garras e escamas crescerão em mim. Na forma delícia eu me transformei. Nome de quem me tirou tudo, agora assumi. E eu me tornei o rei. Retornei, toda a sua guilda devorarei. Diante a minha presença, só tenho a regra no fim. Você não luta ou me ataca, você só tem mais. 7 anos se passaram, mas aposto que ainda conseguem lembrar. Eu retornei, pois ouvi boatos. Aqui tem uma ameaça para me matar. Vem que apareça agora, pois toda ameaça precisa morrer. Vem que depois da minha escuridão vai apagar o fogo da vida em você. Eu matei seu pai com golpe, se não sabe eu te direi. Eu ganhei por um motivo, é porque eu sou o rei. Negro, que tava me procurando. Um dragão imortal e humano. Por essa batalha estou aguardando. Será diferente. Você quer que eu perdoe? Porque eu amei. Eu regi pra cu. O dragão é. Se tudo entrar ao fim dessa era, cada um matarei. Vou seguir os dragões da terra. Se aproxima, vou devorar cada magia. Se curvem ao rei. Natsuo, você merece ser o rei.